mismo país. 8 metros do zero, 1-3. Grupo 7 autorizado no Salvador Porto Seguro, nível 320, aerovia Upper Whisky 50. Decolando na pista 10, curva à direita, saída da aero, transição de ré. O transponder é 5051, o controle em 1935, quanto é isso? 259.013. Pela 350, com a pista 10, curva direita da Eldiné, controle 1935, transponder 5051, voo 1-7. Controle por 7, correto, confirmando 5051, é o transponder, 1935, é o controle, chame para o posto de acionamento. 5051-1935, voo 1-7. Copa Lima, pode fazer um backpack? Afirmo, pode sim. Obrigado. Se solo foi os 4-2, November 4-8, Copa Lima. Pode chegar no pista, não foi? Ok, 4-2, obrigado. Pode. Guardião 01, no chame controle 119-35. 1935, Guardião. Galera 48, passa Lima, livrou. Entra estacional em frequência. Fortaleza 3 de 10, por favor, PAB novamente. 151. Ok, 151, tá livre o táxi então, Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, quando lá torre 18.6 para a decolagem. PNH 1013, temo voo e um bom dia, gol 1260. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado, bom dia. Após pouso na 4-4. Solitarizado, final da 97, Guardião. Solo Salvador, bom dia, tá 3191, informação Zulu 340, Galeão. 3191, tem já o 36 aprovado, aceita? Afirmativo. Santa 3191, está autorizado nível 360 para o Galeão pela Upper Zulu 14 até a posição Toquim, após Upper Alpha 317 até o destino. Decolando da 10, curva à direita, saída da El, transição Bless, o transponder é o 5061, controle em 119.35, cotejo. Cuidado, Galeão, nível 360, vim pro Zulu 14 até Toquim, depois Upper Alpha 317 para o destino, decola a pista 10 pela direita, da El, Bless na saída. Transponder 5061, controle 1935, tá 3191. Correto, 3191, chame pronto para o push e acionamento. Chamada push e acionamento, 3191. Guardião 01, autorizado aproximação direto, parte 4, efeito variável 029. Coisa autorizada direto, parte 4, Guardião. Victor 3895, acionado para o táxi, galeão alternado, 4 horas de autonomia, PLB 171. 171, 4 horas, qual alternativa? O galeão, senhor. Galeão, tá livre, táxi à sua direita até o posto de parada Charlie, ajustado 1013, quando pronto a torre 183. Tem um voo, torre 186, tem um voo, bom dia, 3895, Natan. Afirmativo, via Charlie até o ponto de espera, o DAN 3895, a torre 186. Salvador Ground, Papa Tango, Mike, David, say, pump 3, request clearance to Mataran Airport 070. Papatango Mike Echo X-Ray, ready to copy the clearance. Roger, ready to copy X-Ray. Okay, Papatango Mike Echo X-Ray, clear to Maceió, flight level 070 via Golf 677. After takeoff from runway 10, left turn to Conde departure. After takeoff, oh correction, squawk code 0271 and departure control frequency 119.45 for the deck. Roger, call Mavic, squad code. Sim, suba restrita para o nível 350, saída Gol, Puka, transição Aracaju. 350, Puka Aracaju, restrito, Gol, na 2, né, velho? 070, vehicle 677, com o departure after 10, turn left, approach 119.35. And spot 0271, Mikey Echo X-Ray. The red to set up. Mikey Echo X-Ray, only a correction. After takeoff, left turn to Kongi departure, okay? Charlie Oscar, November Delta Echo departure. Here to set up, come ready to taxi. QNH now 1013. Set 1013, 1910, report to taxi Mikey Echo X-Ray. Kongi departure, turn left and after X-Ray. Charlie Alpha 220 para Gentil de Ouro, é isso? Aguardo será coordenado e qual a pista que utiliza? Pátio 150? Ok, gente, aguardo um instante. Mano, stand-by no... Transponder, estamos recebendo ainda, você pode... Sente, credo. Torre, Salvador, boa tarde, estou 3895.0, pronto para decolagem. 3895, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento variável 03 nós. Afirmativo, senhor, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, estou 3895. Interceptou o localizador Web 6740. Web 6740, chame torre ano 8, decimal 6. 18-6, confirme. Firmo. 18-6, 6740. E controle 119, decimal 3. Já 9935. 9935. Minutes, how many people on board? It'll be 04 and I'll be at airport Ilhéus. Okay, Ilhéus and 4 on board. Taxi approved via Kilo, Alpha and Charlie to holding points runway 10. One body call tower to 118.60. QNH now 1013. 1013, clear to taxi Charlie, Kilo, Alpha, Charlie and when you're ready and holding point to tower 118.63. Filé. Salvador, gol no 777. Posicionamento 04. Tá livre, posicionamento, chama pelo táxi, gol no 777. Agora táxi, gol no 777. Para nível 350, chame Centro Recife, ano 26.85, a Ferno 25.45. 2645, Recife, Gola 260, bom dia. It's affirmative, I want to take off from threshold or from Delta intersection? Ok, então, já é Kilo or X-ray. Just to confirm, I'll go via Delta intersection. Ok, now go ahead via Kilo Alpha, the last information, X-ray. X-ray. Filme também, tipo de equipamento? O Victor Indigilante mantém-se em condições visuais. Corredor Vera Cruz, reposta ingressando no corredor Interlagos, no Mickey Space. Vigilante, confirme o tipo de equipamento. Vitrine de Gilete ao Seneca. Vigilante AB motor. Cadê, senhor? Tá passando o vitrine de vigilante, confirme AB motor. Direita 219. Direita 219, 6740. Ok, 2 mil pés, portaria estabilizada, final sem inglês. 4060. Alguma falha? Você estava retornando? Taxi Alpha mantém antes da Juliette. Alpha mantém antes da Juliette, 6740. A matrícula é o X Serra Tango. Tava 2-21, Serra Novembro, Golfe Tango, nível 2-20-20, quadro 17, curva esquerda, perfil Momo, álbum, após direto, 5056, código, controle em 199.35, pelo opera em 198.6. Confirme o motivo? Visibilidade. Passou com o estreito aqui no setor. Ok, só se autorizar, vou seguir pelo corredor da cheque, tá melhor. Com autonomia de 2 horas e 40, alterna Confins. 84 Confins, 2 e 40, gol no 777. Taxi autorizado via Índia, Alfa Ponto Esperada no 0 na Charlie, chamará a Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3, bom voo. 33 Índia, Alfa, chamando a Pontera 286, gol 1777, bom trabalho. 7740, observe o táxi do gol, após prossiga Juliette, portão 04. Pois do gol. Mike X-Ray, que chamou? É, Gustavo, Gustavo, solicita a proa da rotatória. Prende a Gillette, mantém a proa. É, Serra Tango, mantém a proa de Paripe. Sim, acho que vai resultar o desvio de 10 graus à direita, de informações. Serra Tango, ciente do seu desvio, está efetuando desvio a fim de manter-se em condições visuais. Ciente, está autorizado a desviar. Muito grato. Torre Salvador Gol no 777, ponto espera, pronto, da 1 no 0. 777, mantém o ponto espera. Mantendo. Pegou Mike, Echo X-ray, passing 1000, com o departure, pass fly direct to front position. Mike, Echo X-ray, radio contact and departure, in climb flight level 070, com de departure. Fazer com o departure, Mike, Echo X-ray. Sete autorizado, ingresso e decolagem, um ajuste 1-0, 1-3. 18-6, 4-0-0. O vento Salvador é 260 graus, 2-9. Ok, 7-7-7. Tá chamando o controle, a frequência da torre é no 8 decimal 6. É, desculpe. 4060, continua a próxima ação, guarde 1-0, livre. Primeiros 9-0 metros estão fechados. Relativo livre pouso, 1-0. Registrados 90 metros. O azul 4060. Iniciando 777. Serra Tango, confirme pelo B novamente. 06. São dois autorizados, TAN 3191, não chama o táxi. Já chamar para o táxi, TAN 3191. 2013, vento 290 graus 3 nós, primeiros 90 metros, estão fechados, autorizado o pouso. Ok, livre pouso 4000. 777, decolado ao 00, controle 1935. 1935, bom dia, obrigado. 777, contato radar da decolagem, suba para nível 320, saída da El. Saída da El para 320, ou no 777. Quase que é a Paulo, aguarde é para transferência de comunicações, é que certo. Quase que é a Paulo. Livrando F9 do 4060. Boa tarde, o Azul 4060 livrou. Táxi Alfa Juliette, pontão 09, Azul. Alfa Juliette para 09, Azul 4060. Chartango, torre, analógico, decimal meia. Pronto. Torre, Chartango. Chartango, reporte final 17.013 no ajuste. Certo, Chartango. Salvador, tá 3191 para táxi, 226 a bordo, 3 horas e 30 autonomia, alterna Galeão. É, até Guarulhos, Galeão. Tem só alternativa? Guarulhos. Cruzado táxi, direita, Alfa, ponte para dar 1-0 na Charlie, chame torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1-0 no 3, tá 3191 no vovô. Poxa, direita, Alfa, chama a torre, ponte espera 1186, tá 3191. siga. Pronto, nosso decolagem para a Nordeste. Aguarde para a decolagem, deixa eu tirar o final 17. Como Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Charles, Papa Charles. Confirme? Papa Romeu Charles, Papa Charles, você está no pátio 5, frente à Aerostar. Poderia coordenar 320 para Cabo Frio? 320, você vai coordenar para a Serra Bravo, Charlie Bravo, 320, confirme, pensa em decolagem 17. Afirmativo. Tempo estimado de voo do Guardião? Gente. Rondina? Dael, Diné. É o período 50 aerovia. Dael, Diné, a saída. Saiu do Dael, transição Diné. Gente, Dael, Diné. O Charlie Papachá está pronto para acionamento. Até mais, porta 17 livros. Salvador, bom dia, 3191, ponto espera da 10, pronto. 3191 na Lima, tem 10. Lima, tem 10, 3191. Fora do céu, para o Nordeste, quarto ar, varou. Estou no ciente, vai ter minha escuta, até 7 milhas do Guardião. Material escuta, vai lá no cidade do Guardião. Autorizar a decolagem 200 graus 3 nós. Decolagem autorizada 190 para 3191. Tango ciente, boa. Serra Bravo, tá ali Bravo. Nível 320, aerovia Upper Whisky 50. Decolada 17, curva direita, subida da El, transição de NER. Código 5071, frequência do controle 119, decimal 35. Pessoas operem 119, decimal 6. Eu confirmar o seu nome, senhor. Responde o 5071. Estou autorizando 320 Cabo Frio pela Upper Whisky 50, decola da 17 na curva direita, na subida da Eldiné. 5071 é o transponder 10935. É o controle 1186, Antônio, o Star Copa já. Correto, pátio 5, para acionamento de decolagem, torre 1 no decimal 6, ajuste 10113 padrão. Confirme POB, autonomia alternativa. 06 POB, autonomia de 330, Fernando Galeão. E chama agora a torre para acionamento de decolagem, o Charlie Papatiar e Bovô. Quem é que está, grato? Torre Salvador, boa tarde, o Papão do Charlie Papatiar. Mike Charlie Alpha. Papão do Charlie Papatiar, não faz para acionamento. Gente, 45, acione, repor táxi. Quem é que está acionamento, não vai voltar, Charlie. 3191, decolado aos 10, controle 1935, boa viagem. 1935, boa. 3191. 3191, contator radar da decolagem, suba para nível 360, saída da EL. 360, se possível, poderia autorizar Black? Confirme. São Black, pulsar 3191.